last day we can go play. Tem um lugar que atrai com uma brisa boa. E como os passarinhos fazem, é com os braços que a gente voa. É de onde surge a paz, é de onde a sorte brota. É onde todos cabem e a amizade revigora. Chuva cai, e pra onde eu vou se você não vai? Descobri que no abraço de uma pessoa fico de boa. Não existe o bastardo, é onde o líder é servo. Não tem pobre ou rico, o choro chora alegre. De onde vem o paraíso? No jardim nasce afeto, a terra é de heróis e de mães. O amor faz eco. É onde fraco é forte, lá o fio se aquece. As frutas têm de lote, todos se conhecem. Não tem torre de Babel. Da torneira sai a ceia pra dentro. Exige sorte. Nas mesas servem pão da vida. Use a pão.